amor, fogo de paixão. É que eu sinto agora dentro do meu coração. Não posso dizer, não posso explicar. O que eu sinto agora só Jesus pode falar. Foi ele quem criou, tem sabor de mel. Este é o amor que veio lá do céu. Desceu a esta terra e foi até a cruz. E lá nós conhecemos Jesus. Não mais ódio, nem mais guerra. Nem mais dor, nem solidão. Temos o amor de Cristo derramado em nossos corações. Amor que liberta, liberta, liberta. Amor que liberta, liberta, liberta. Amor que liberta, liberta, liberta. Amor que liberta, liberta, liberta. Vai, Samuel. Fogo de amor, fogo de paixão. É que eu sinto agora dentro do meu coração. Não posso dizer, não posso explicar. O que eu sinto agora só Jesus pode falar. Foi ele quem criou, tem sabor de mel. Este é o amor que veio lá do céu. Desceu a esta terra e foi até a cruz. E lá nós conhecemos Jesus. Não mais ódio, nem mais guerra. Nem mais dor, nem solidão. Temos o amor de Cristo derramado em nossos corações. Amor que liberta, liberta, liberta.